Jesus, como é bom saber que queres ceiar comigo e que também me convidas para ceiar contigo. Pois, ao ouvir tua voz, caminhei na tua direção. Não endureci o coração. Jesus, o teu sangue pra nós é como vinho precioso. E louvar o teu nome é muito gostoso. Para comer esse pão, reunimos-nos aqui. Tua palavra nos diz como é gostoso este vinho e o partir deste pão. Gozo inefável penetra em nosso coração. E ao terminar uma oração, mais um belo hino de louvor, anunciamos a morte do Senhor. Como é bom saber que queres ceiar comigo e que também me convidas para ceiar contigo. Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Às vezes que bebermos em memória, todos que comermos este pão e bebermos este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, o teu sangue para nós é como um vinho precioso. E louvar o teu nome é muito gostoso. Para comer deste pão, reunimos-nos aqui. Tua palavra nos diz em memória de ti. Gostoso este vinho e o partir deste pão. Gozo inefável penetra em nosso coração. E ao terminar uma oração, mais um belo hino de louvor, anunciamos a morte do Senhor. Até que